como eu queria você aqui pra te dar um abraço. Porque você fez isso pro crime, se jogou. E agora infelizmente eu só te levo flor. Mano, você se foi, na hora errada. Se sentia uma ala portando uma quadrada. Que cabeça pequena, não era pra ser assim. Mas você trilhou esse caminho que teve fim. Se confiou nos amigos, se é que são amigos. Aqueles que só queriam curti contigo, que só te procuravam quando cê tava com grana, que estavam do seu lado só pelas escamas. Não deu valor a quem mereceu, pois é, a sua coroa. Se tivesse ouvido ela, tava aí de boa. Mas não, foi ao contrário, na verdade um final. E até hoje me lembro dela e seu funeral, gritando, berrando, chorando daquele jeito, abraçada ao seu caixão e toda de preto. Fiquei me perguntando por que você fez isso. Será que valeu a pena deixar ela sem sorriso? Não valeu nada. Que vem na mente sempre, de nada vale descarregar os pentes. Quem vai sofrer, chorar, sentir realmente a dor, não é seu parceiro que não fez se sua foto compartilhou. Não é a namorada que sempre jurou amor eterno. Quem sofre é sua mãe que leva flores no cemitério. Que ainda não acredita ao ver seu nome no túmulo. Que ainda guarda a camisa suja de sangue e com fúria. Recusa acreditar que Deus deixou acontecer. Começa a duvidar das orações pra te proteger. Passa as horas em seu quarto, sofrendo sozinha, morrendo em silêncio, sem forças pra seguir a vida. Nunca mais irá te ver. Começa a pensar em morrer. Sua vida perde o sentido. Se hoje não tem você, daria sua vida pra te abraçar de novo. Daria sua vida pra não ver o seu velório. Daria sua vida pra ter seu menino aqui. Sempre deu sua alegria pra te fazer sorrir. Amor de mãe incalculável, vale mais que ouro e prata. Mas você ignorou e não valeu de nada. Não valeu nada.